se lançado hoje. Oh! E agora vocês vão ver pouco do que vai ter de CC. Ou seja, vai ter um monte de guitarra sendo mal tocada. Essa é uma bosta.